episódio número 40 do Teto em Minha Inscrição é com o Alex Dalva Teixeira e o Ben Monteiro, que fazem os Dalva, numa conversa que foi gravada ontem. Como sempre, não se esqueçam de fazer like na página do podcast no YouTube, nem de o subscreverem no iTunes, onde podem também deixar estrelas ou críticas. E é isto. Estamos nos escritórios do Tradio, é como se diz. Yeah. É, sabe que era Tradio. Há muita gente, eu já ouvi, estive em Inglaterra há pouco tempo e um gajo da BBC dizia Tradio. Não sei se o que é. Ei, Tradio é fixe. Yeah. Acho que é uma boa maneira de dizer, vou passar a dizer. Eu também dizia, eu dizia. Eu entrei aqui a achar que era Tradio. Depois o Alex disse Tradio, e acho que agora vou passar fazer a fazer Tradio, sabes? Yeah, sim. Mas eu também dizia Tradio no princípio. Mas é, agora. Porquê que estamos aqui? Isto é o espaço mais recente do pessoal do Tradio. E já quando estavam no Príncipe Real, era. Não digo que era costume, mas passássemos por lá, subíamos e dávamos um olá. Acima de tudo, conhecemos algumas pessoas que trabalham aqui. Ou ficámos positivamente surpreendidos por ser que algumas pessoas conhecíamos trabalhavam aqui. E desde que vieram para cá que nos disponibilizaram, sei lá, abriram as portas para passar aqui sempre que quiséssemos. E é bem provável que no futuro passemos a passar aqui mais tempo, a trabalhar mesmo nas nossas coisas. Isto é tipo, como tu percebes, é uma espécie de uma open house, tipo sim. Um open space, apesar de haver divisões, mas havia salas por explorar e eu até disse, pá, era interessante vocês terem aqui um mini estúdio, por exemplo, já que vocês estão a trabalhar tão perto com músicos emergentes e é uma coisa muito normal fora, em Los Angeles, há muitos estúdios assim pequeninos, tipo de cubículo quase. Tens só a mesa e as colunas e os produtores trazem o computador ou o que for e pá, e passado umas semanas vim cá e já estavam aí a montar a coisa, portanto, cada vez que temos algum espaço só para estar, assim, sim. Falamos com alguém daqui e eles deixam-nos. E quando eu cheguei estavas a mexer no computador? Sim, estava a trabalhar. Yeah. Uma coisa para me preparar, uma coisa para fazer amanhã, então estava a aproveitar o tempo. O que é que vão fazer amanhã? Vamos ao curto-circuito. Yeah. Amanhã que mais é, uma vez. Que é hoje, porque é quando isto sai. Ok. Aí sai já hoje? Sai amanhã. Que é hoje? Amanhã é hoje. Ok. Vão ao curto-circuito? Yeah. Sim. Para fazer uma atuação. Nós já fomos lá imensas vezes. Yeah. Mas. Como está tão bem. Yeah. Também tem essa política de subirem lá sempre que passam a pé. Não. Não passo por carnicinho. Ainda ia passar por circuito. Não, em Carnachido. Em Carnachido agora é nos estúdios mesmo da SIC? Yeah. Antes era no Valentim de Carvalho. Yeah. Sim, mas agora há muitos estúdios que passaram para lá. Então... Mas yeah, então estava por próprio para fazer amanhã. Então, mas onde é que vocês costumam trabalhar? Não. Raramente estamos no estúdio, não é? Eu acho que nunca fizemos nada por dar um estúdio. Eu já estive contigo num estúdio, mas era sempre porque estavas a fazer outras coisas. Ok, yeah. Para dar nunca fizemos nada no estúdio. Ou a minha casa, na altura a nossa casa, porque houve mal durante que, um ano pelo menos. Sim, foi. Tivemos a dividir casa, sala de ensaio, já trabalhámos muito na sala de ensaio. Ou em casa das outras pessoas. Sim, também já fizemos isso. E namoradas e amigas. Ex-namoradas. mas pá, com o portátil, tipo. Estou à tua espera e já estou a preparar uma sessão para amanhã. Portanto, é na boa. Mas tu gravas muitas. Tu trabalhas com muito mais pessoas. Eu não trabalho muito com mais. Muitas mais pessoas. Algumas pessoas. Eu não sou mais. O Fred. Sim, ok. Ninguém é. Yeah. E o Fred não trabalha assim com tanta gente. Pelo menos ele gosta de dizer que não trabalha assim com tanta gente. É muita gente, é muita gente. Ele trabalha mesmo com muita gente. Ou se não está a trabalhar diretamente, está a supervisionar alguma coisa. É mesmo muito. É pá, houve. Vamos passar a hora toda e tal a falar do Fred. Epá, não, mas só. Pronto, ele trabalha com muita gente, ele é capaz de estar com três pessoas diferentes no mesmo dia e ainda vai dar um concerto à noite. Eu não consigo fazer isso, nem quero sequer fazer isso. Mas eu estou a tentar trabalhar com pessoas emergentes. A produzir? Sim, se possível. Se possível produzir. A minha maneira de produção, de produzir demora algum tempo. Prefiro qualidade ao invés de quantidade. E prefiro trabalhar com pessoas mais novas e mais recentes. Aliás, Dalva começou porque eu quis fazer isso pelo Alex, mas a nossa relação foi-se aprofundando e às tantas... Tu és mais velho que o Alex? Sou bastante. 10 anos mais velho que eu. Mas, portanto, o ímpeto inicial era dar-lhe assim um boost, tipo, está aqui um puto com talento, com alguma coisa, portanto, vamos fazer qualquer coisa para hoje, está. Mas, Mas ao mesmo tempo tem-me servido bem, não é? Porque talvez também tenha sido ótimo para mim, tenha sido uma plataforma excelente para eu conseguir também chegar a estas pessoas que eu quero. Mas podes dizer com quem tens trabalhado? Eu trabalhei com a Ana Cláudia. Sim. E vou continuar a trabalhar no próximo disco dela, em princípio, mas que eu penso que vai demorar algum tempo a fazer. O que é que eu fiz mais? Eu cheguei a trabalhar com o Diogo Pissarra, mas depois o que eu fiz com ele não chegou a ver a luz do dia, pelo menos não pela minha mão. Era alternativo demais. Yeah. E ao mesmo tempo, eu também tive uma depressão na altura. E não consegui continuar a trabalhar. Felizmente, a ponte com o Fred e o pessoal do Fred, que vieram ajudar o Diogo a acabar o disco dele, depois essa relação estava feita e ele agora está autónomo, que para mim é uma coisa que também quer que aconteça, não quer que as pessoas fiquem presas a mim. Mas com o Alex é diferente, não? Não, não é diferente. Nós estamos juntos porque queremos. Mas vocês têm uma banda. Sim, temos uma banda. No início, quando começámos a trabalhar, a ideia não era ter uma banda. Sim. Era eu ter um disco meu e ser autónomo. Mas começámos a fazer tudo juntos e fazia sentido trabalhar as coisas enquanto uma banda. Mas nós temos esta regra não escrita, mas que sabe de nós, se nos apetecer fazer outra coisa, estamos na boa. Sim, também não é por aí. Sim. Eu quero ver nós fazemos outras coisas fora de algo. Também acho que se eu fizesse coisas sozinho não iam soar a Dalva, nem iam ser Dalva, nem longe nem de perto. Eu posso dizer o mesmo. Não, mas é sempre estranho as coisas de Dalva ser uma banda e ser o teu nome. Ah, é um nome bonito, meu. Sim, mas, mas confundiste-se contigo, é tipo Bon Jovi. Só chama-lhe Dalva. É tipo Bon Jovi. Bon Jovi, Sim, é a mesma cena, mas... Não sei, ultimamente tenho pensado imenso nisto, mas é... Dalva, neste momento, é uma identidade e se eu fizesse alguma coisa diferente... Há muitas coisas que eu guardo para fazer em projetos diferentes porque nem Dalva não entra dentro dessa identidade. Então... Mas acho que é assim que funciona em qualquer banda. Yeah. E que outras coisas é que estás a fazer? Eu tenho umas ideias, mas eu prefiro não falar sobre essas coisas. Ok, pode falar sobre o que quiser. Porque eu demoro muito tempo a fazê-las acontecer e às vezes podem nem sequer ver a luz do dia. Então. Mas estou sempre a pensar em coisas que podem ser feitas. Quem sabe o programa parece uma cena nova. Gostávamos de fazer até bastantes mais coisas. Ontem tivemos uma reunião de management em que tínhamos estas ideias, todas as coisas que queríamos fazer. Mas ao mesmo tempo também percebemos que há um tempo para fazer cada coisa. Acho que nos vão entrar por aí antes. Mas esta coisa, há muita coisa que queremos fazer, que devemos fazer, mas também queremos fazê-las na altura certa e também não queremos sobrecarregar as pessoas com... Não preciso falar sobre isso, podemos passar o resto do tempo. Ah, não, falas, não, boa. Tu falas sobre o Fred e o Alex fala sobre o Bon Jovi. É isso. Não falar sobre o... Pá, eu estudei com um gajo que é ator, é o Sabri Lucas, ele era black. Ele era do programa da Maria? Yeah, ele era black, exatamente. E era tipo o maior fã de Bon Jovi que já conheci. De Massamá. Mas o gajo era tipo... Yeah. E eu antes dizia isto na brincadeira, até que um dia um amigo meu disse-me isso é racista. Só gosto de Bon Jovi e não tem nada a ver com a cor da pele. Okay. Yeah. Point taken. Mas o Sabri gosta bem de Bon Jovi. O que eu ouvi de Bon Jovi foi com ele. Porque o próprio nome... E tu, Alex? Mas é verdade, Bon Jovi tem que ser a banda mais branca de sempre. Aliás, eu estava no liceu, as miúdas passavam-se com isso, não? Eu nasci nos 90. Já estava em declínio, não é? Não, mas tens tu apanhas o It's My Life. O It's My Life, é verdade. Declínio. Mas eles eram uma banda de metal antes, não? É, sabias hair metal. Sim, sim. Hair metal, mas yeah. Conta. Eu andei. Ele depois cortou o cabelo e tinha o It's My Life. Eles ainda enchem estádios e coisas do género. Ou eles são chateados com o guitarrista, não é? Eu descobri ontem que o Richie Sambora saiu da banda e fiquei yeah. Chocado. Yeah. Estamos a ser invadidos. Não, estão só a fumar. Com o bebê ao colo. Há mais bandas que têm o nome da pessoa ou confundem com o tipo Xadé. Xadé é uma banda. A sério? Sim, ela chama-se Xadé Adu, mas Xadé é a banda. Uau. Olha, agora estamos a ser invadidos. Ah, é só uma situação. Na boa. Desculpa. Na boa. Só vemos os caras. Ah, o sofá. Isto vai ficar. Pode ficar. Quem é de pessoas que estão a descobrir coisas, sei lá. Mas a cena, o nome da banda, na verdade, quando estávamos a fazer um EP, o Ben queria que eu não usasse Alex Dalva Teixeira e que eu fosse o Dalva. Só que... Na altura eu ainda era miúdo e queria me afirmar e... Tipo, não, eu é que sei. Nem por aí, era tipo criar a minha identidade, até porque na verdade estava à procura. E eu achava que se eu me chamasse Dalva ia estar a criar uma personagem e não ia estar a ser eu. E usar o meu nome faz com que aquela música seja minha e represente a pessoa que eu sou. Mas isso era o que eu pensava, não? Eu só pensava foneticamente. Ele chama-se mesmo Alex, não é Alexandre. Sim. Alex. Dalva. E depois na Teixeira. Era uma salganhada, mas no final de contas estamos ao salada de fruta. Tu és uma salada de fruta. Yeah. Portanto, yeah. Porquê que és uma salada de fruta? Tipo, és uma pessoa multidimensional. Não, musicalmente nós... Todas as pessoas são multidimensionais. Claro, claro. Sim, mas musicalmente nós ouvimos muita coisa. Eu estive a ver o meu ano no Spotify e a cena que eu ouvi... Eu faço parte de uma banda pop, mas a cena que eu ouvi mais foi metalcore. E... Estou a ver o que é Converge. Converge, Cold Orange e a seguir vem PC Music. Ok, estás a ver? Tu tinhas uma banda de emo? Era desse movimento, já. Metalcore? Não, nada a ver. Não, era como movimentar. Se vestia-se de roxo, não. Era positivo. Mas é, foi fixe. Foi chamado Triplet? Triplet, exatamente. Okay. Yeah. Nunca gostei muito do nome. Aliás, nenhum de nós gostava do nome, mas foi uma cena da vocalista. E ela era de educação britânica, então era muito assertiva e ficou. Mas yeah, foi fixe. Deu-me muitas bases para muito do que eu faço hoje. Deu para viajar bastante e perceber como é que se faz música noutros sítios. Viajar bastante, tipo, digressões internacionais? Sim, sim, sim. Eu toquei em 10 países durante bem uns 7 anos. Isto é que altura, mais ou menos? Entre 2004 a 2004 a 2010. Eu não sei bem porque eu era amigo deles, no início fazia-lhes som, depois comecei a produzir umas cenas e depois às vezes fiz parte da banda. Eu não sei bem quando é que eu entrei, mas foi mais ou menos entre essa altura. Que eu conheci Triplet acho que foi em 2000-2001, acho eu. Yeah, mas eu ainda não estava. E pá. Que eram as coisas que havia no emo nessa altura? Aqui? Não, tipo internacional. Ah, cenas bigs. Taking Back Sunday. Esse tipo de coisa, ok. The Used, era by the Big. The Used é capaz de ter sido assim a banda que na altura me atraiu para esse tipo de som. E tu também ouvias bem isso? Eu não ouvi The Used. Mas sim, mas. Eu ouvi bem emo, ouvi Finch. O Alex tinha uma franja desgrisada, dava todas as riscas brancas e pretas. Foi fixe essa altura. Sim. Mas nós conhecemos aí, tipo, ele gostava bem da minha banda e era tipo fã número um. E então fomos criando uma relação a partir daí. E um dia tocámos juntos, ou seja, ele organizou um concerto que ele queria tocar com a minha banda e para a banda dele tocar e abrir. Qual era a tua banda? Chamava-se Exers. Eu tinha bem bandas na altura, mas essa era. Essa era o quê? Yeah. Era o quê? Era indie rock, era tipo. Block Party, Wannabe. Mas é português. Yeah, mas depois tínhamos cenas mais pesadas, tipo. Porque gostávamos de Wed Nirvana e gostávamos de cenas em tudo. Yeah. My Chemical Romance, yeah. Essas cenas. Mas é. Yeah. Então pá, foi. Nós fomos. Aliás, grande parte do pessoal hoje em dia que está a fazer música passou por aí um bocadinho. Sim. E se não for pela cena emo, foi pelo hardcore ou foi pelo metal, é interessante perceber esse background. Mas yeah. Foi divertido enquanto durou. Mas yeah, como te dizia, para mim deu um alto backbone perceber que é que estás enfiado na mesma carrinha cheia em que não tens descanso e tocas quase todos os dias e não podes fugir daquelas pessoas. Isso dá-te uma experiência bastante particular que em Portugal infelizmente nem toda a gente consegue ter. Uma digressão em Portugal é uma coisa que dura meses e meses e não há muitas datas back to back. Portanto foi fixe, tipo, estás com os teus amigos, conheces sítios, chateias com os teus amigos continuamente, é tipo um namoro ou um casamento sem o sexo que torna as cenas difíceis, mas se tu permitires também te faz uma pessoa mais fixe. E hoje em dia, tipo, eu e toda a gente dessa banda somos, tipo, ainda consideramos irmãos, conseguimos, tipo, passar aquelas fases mais difíceis e para mim foi escola, lá está, aprendi muita coisa, falei com muita gente de todos os países, como é que fazem música, como é que a música funciona no vosso país, a arte de agarrar um público que nunca te viu, que é uma coisa que eu penso que nós trazemos para Delva, nós só estamos a tocar há um ano e meio, sensivelmente, portanto há muita gente que não nos viu, então é aquela coisa, não interessa se nos conhece ou não, tipo, isto vai ter que causar um impacto, então acho. E depois chegamos ao pop. Como? Boa pergunta. Não sei, foi. É fácil. Nós podemos dizer que foi um acaso. É mais fácil dizer que foi quase um acidente. O EP que nós estávamos. Depois, o EP era todo muito indie rock. E depois era preciso continuar a fazer música. E nós começámos a experimentar géneros diferentes e coisas diferentes. Nós usamos a palavra pop porque consegue albergar todos os géneros que nós usamos e que nós queremos explorar. Mas também na altura, quando começámos a fazer o álbum, ou quando percebemos que tínhamos que fazer um álbum, eu estava a ouvir Boy Friendly Fires. Não sei, uma das minhas maiores referências são o Cansei de Ser Sexy e a pop. Os Naked and Famous também aparecem nessa altura. Eu penso que quando há o verdadeiro clique para nós, ou seja, há aqui um casamento musical, foi uma altura que nós estávamos a fazer um trabalho de design, estávamos a fazer um catálogo de faz-se bem. Yeah. Sim. E vocês estavam a fazer um catálogo de estávamos a fazer a parte da composição gráfica. Ok, mas vocês trabalham nisso? Não, já não, agora trabalhávamos. Não, mas, sim. Quando a música aparece, eu sou designer, nós éramos designer. E estamos com uma amiga nossa que era tipo a líder do projeto. Eu estava a fazer a direção de arte, o Alex estava a finalizar a coisa. E dentre discos, espera lá, tipo, eu tinha lá um disco das Spice Girls, o primeiro, eu punha aquilo a tocar e nós três sabíamos aquilo. E de repente estamos, aquele CD rodou incessantemente e nós sabíamos as letras todas. E eu, mas tu gostas disto? E eu gosto bem disso. E eu, por favor, isto é um dos meus discos favoritos. A nível de produção, para já ter lado afetivo, era puto, tipo, e aparecem aquelas medidas brutais, e tipo, uau, que é isso? Eu sonhava com aquilo. Portanto, há esse lado, não é? Esse lado emocional. Mas mais tarde, quando fui ouvir outra vez, pá, a nível de produção, aquele disco é muito bom. E cada música é um estilo diferente. E eu penso que isso foi o que nós tentamos fazer com Dalva também. Pá, porque é que um disco não pode voltar a ser assim? Tipo, não interessa necessariamente qual é a estética. Brincares com isso. E percebemos que, pá, gostávamos bué de frões bigs e catchy e nas bandas todas que tivemos nunca podíamos explorar isso, porque ou era metal, ou era punk emo, hardcore cenas, ou era lacrosse, ou era não sei o quê, então tinhas que ficar sempre... Estavas sempre condicionado, yeah. Estético. Ou outras pessoas, e aqui foi tipo, pá, agora fazia mesmo o que nos apetece. Yeah. Falaste de lacrosse com que bandas da Flacavara que vocês tocavam? Tu tocaste em Chugaria, que eu só agora percebi que tinha saído no prato. Sim. Sim. Não sei, tocava baixo nos concertos do Guilu. Quando era preciso, sim. Eu também tocava com o Tiago e toquei no Kraus e Grátis no Prós. Yeah. E pá, aquelas cenas obscuras do Tiago, tipo. Com o Rapaz do Sul do Céu também. Isso de... houve concerto? Isso. Houve só um concerto. Ah, pois houve. Yeah, pronto. Nem sabemos se há concertos. Há aqui uma cena que é o pessoal mais velho do Flacavara pá, eles já estão juntos há muito tempo, já não têm paciência, então depois veio assim o pessoal novo, tipo, tinha boa épica e o Tiago soube aproveitar o pessoal. Portanto, o pessoal novo é mais antigo, tipo, não, eu não meto nisso. Mas, então, já, tipo, durante os quantos anos ainda ia entrando nas brincadeiras, não. Mas tu tens mais 10 anos do que o Alex? Eu tenho mais 10 anos do que eles. E não, assim, estão mais novos do que o Tiago, és? Muito mais novo. Sou 2 anos ou 3 anos mais novo que o Tiago. Pronto, estava a tentar ver a cronologia. Eu tenho 4 filhos. Sim. Graças a Deus. Não, mas vocês são todos ali, vocês são todos ali em Sintra, então. Não. Ele é da Moita, okay. Da Margem Sul. Eu. Tu és da linha Sintra, não? Não, originalmente eu sou da linha de Cascais, sou de Campo de Deus, mas estou a viver entre Oeiras e onde termina Oeiras e começa a linha de Sintra. Portanto, aquilo oficialmente pertence à linha de Sintra, mas. Eu vejo o Eiras, portanto, ainda estou. Eu sabia que tu eras da Moita, não sei porque é que eu disse isto, yeah. Foste tu. Não, ele teve boa tempo de viver ali comigo. Quando me conheceste, eu estava a viver com o Ben. Então, okay. Eu era totalmente LS. LS. Não, mas juntaram-se a malta do Flor Caveira pela igreja? Eu acho que isso é... das bandas, ou... Isso é um misto. Olha, eu posso dizer como é que eu descobri. Um amigo meu que tinha começado a vir à igreja há pouco tempo e que eu também tocava, pá, um dia descobriu, mas estamos a falar isto nos finais dos 90, de 99, bastante, 2000, descobriu um disco na altura do Comboio Fantasma. Foi na altura em que eu descobri que alguém era o Comboio Fantasma, foi para aí de 2001, 2002. É pá, e repara, para um. Tanto eu como o Alex crescemos na igreja evangélica. Sim. Mas diferentes. Igrejas diferentes. Há muitas igrejas diferentes. Sim, mas pronto, são evangélicas. E não, eu estou a perguntar fisicamente. Ah, fisicamente, sim. E então, nós somos educados. Os nossos pais, acho que não fizeram por mal, mas educaram-nos muito com medo de muita coisa. E era tipo, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, etc, etc. E de repente tu vês alguém fazer música, para além de ruidosa, pá, com a postura que o Tiago e ele tinham na altura, se até o pessoal de fora achava aquilo, tipo, uau, o que é isto, quanto mais nós, portanto. E estar a prestar atenção à maneira, até como ele estava a usar o português, era uma altura que cantar em português era, tipo, era... Não era... O challenge de fora estava em alta, tipo... Tu não querias, não soava sequer bem, mas ao mesmo tempo havia qualquer coisa ali de especial e eu nunca gostei muito de ruído, tanto que eu só cheguei ao hardcore mais tarde. Eu antes gostava mais de metal. E de repente aquilo prende-nos, um dia vamos a um concerto e foi aí que começou para mim. E sim, serem cristãos ainda eram bons, tipo, foi que está aqui pessoal como nós, mas tipo, fixe. É um lugar comum para muita gente. E depois, com o passar dos tempos, mais tarde ou mais cedo, houve gravitacionarmos, eu e os meus amigos com o pessoal do Flor, e um dia o Tiago cedeu o convite, ou alguém cedeu o convite, e começámos a fazer coisas. Mas, aliás, havia uma banda com o Tiago, que era a minha banda toda tripla, pelo menos a minha vocalista, éramos todos, e o Tiago, era, por acaso era uma banda tão boa. Era a tocar, era a letra de orgulhas. Mas já, e como é que tu entras na equação? Eu acho que eu descobri Flor Caveira porque eu fui ver Triplet e estavam bem bandas da Flor Caveira a abrir. Então, foi num dos concertos da Cave da Igreja Batista de Queluz. Ai, aquele que estava todo suado. Yeah, acho que era pá, o primeiro concerto dos Pontos Negros. Yeah, o primeiro concerto dos Pontos. Era consoado. Não era consoada. Era tipo consoada. Era tipo consoada, era Natal também. Yeah. Epá, e depois teve uma igreja batista, que mesmo para a igreja evangélica, é uma igreja muito tradicionalista, muito mais conservadora. E de repente, tipo, está uma sala cheia de gente e miúdos aos pontapés e tudo suado. E sangue. Porquê sangue? Epá, um gajo, ninguém sabe de onde é que veio, mas devia pessoal com sangue na t-shirt. Há uma música que o Tiago tem sangue na tua t-shirt e não sabes quem é. Yeah. É sobre esse dia. E sei lá, meu, foi uma espécie de... Eu lembro do Tiago dizer que já estava quase a pendurar as luvas, mas depois viu bandas como a minha, meus amigos nossos que são o Zumble e mais algum pessoal. Tu também, pessoal, cresces na igreja a fazer música e a conseguir fazer alguma coisa e aquilo tipo reinvigorou. E eu então, tipo, não, voltou à carga. E depois foi nessa altura, depois a Flocaveira. Depois teve o boom que teve, etc. E teve a atenção que teve. E graças a isso temos o Sami hoje em dia, que é brutal. E, mas para nós, sempre, para nós ver o Samuel é vê-la cantar tipo rock, sempre a abrir, tipo a ficar sem voz. Tipo, e isso é a memória que nós temos do Sami. É muito estranho ver o Sami agora ser considerado quase um baladeiro ou o que for. Ou aquele gajo que sussurra, mas... Sim, mas o disco favorito do Samuel é punk. Samuel e as velhas glórias. Mas mas isso foi o nosso encontro com a Flor e com esse pessoal. Mas eles também têm uma maneira muito específica de trabalhar e nós quando começámos a trabalhar juntos percebemos que queríamos trabalhar de outra maneira. Apesar de termos editado o primeiro EP do Alex na Flor, mas não foi uma coisa clubista, foi, nós já estávamos a trabalhar naquilo há algum tempo e eu sempre a chateá-los, eles, epá, não, até que um dia, epá, isso está-se para fixe, então bora fazer assim, acontecer. Foi fixe para nós e óbvio que também aprendi muita coisa no tempo que tive com esse pessoal. Mas já não tocas? Eu não toco. Pá, às vezes o Sami chama-me para tocar com ele, mas eu, se for sincero, eu divido. Uma coisa é Flor Caveira e se calhar isto parte o coração ao Sami dizer isto porque ele está lá na direção. Mas para mim há a Flor Caveira e depois ao Sami. Penso que é o único que conseguiu mesmo emergir e fixar-se. Ser autossuficiente é o único que está a fazer música ainda só. Da Flor Caveira desde sempre, não estou a falar da fachada nem do resto do pessoal. Mas. Já, a maneira de trabalhar é mesmo muito diferente. Eu ia ter um ensaio de lacraus, chegar a terceira música, isto é uma grande seca. E ficámos a falar o resto do ensaio, mas claro, os concertos eram terríveis. E eu sou bem um gajo, tipo, não, isto tem que estar tudo certo, tem que estar tudo a bater. Portanto. Mas acima de tudo eu penso que uma das coisas que podemos herdar da Flor Caveira é não ter medo, sabes, de abanar o status quo um bocadinho. Eu penso que de certa maneira o nosso disco foi um bocado isso, tipo, ninguém estava à espera. Nós temos um monte de amigos comuns contigo e um monte dos nossos amigos não estavam à espera que fôssemos fazer um disco como o que fizemos, mas nem o pessoal da Flor estava à espera, ninguém. Pá, mas sentimos que é isso que queremos fazer. Pá, isto é punk rock à mesma, mas com cintos e é mais na atitude até. Pá, a cena é que divertimos bué a fazer e uma coisa muito fixe de trabalhar com o Guilu é que é bué divertido. Bué. Ou já foi, não sei agora, já não trabalho com ele há muito tempo, mas era mesmo divertido. É tipo, tu sentes quando estás a aprender a tocar o teu instrumento outra vez, pela primeira vez, mas aqui já sabes tocar e não é acertar as notas, não é nada, é qualquer coisa de libertador. E nós quisemos trazer esse mindset também para o que estamos a fazer. Vamos falar mais para o Rizola. Fala, o Ben estava a dizer que não gosta de ruído. Por isso, não gostava de ruído. Não gostava tanto. E se eu descobri isto hardcore, e tu és assim? Não. Eu não sei, eu acho. Eu nasci em Venta, logo já havia um Kurt Cobain e. Sei lá, eu tinha primos mais velhos, tinha. Como eu cresci na igreja, também, quando estava a brincar com os outros meninos da igreja, que eram mais velhos. Então, não sei, para mim sempre foi... fez parte. O que eu queria dizer é, o estilo de... Durante algum tempo, cenas tipo Madball, Sica Verón, o estilo de produção e de... O tipo, pá, como os discos eram equalizados, era muito forte. E aquilo feria-me um bocado o ouvido. Mas... Mais tarde foi ouvir e tipo, porque bom, portanto... Mas tiveste bandas de hardcore? Não. Eu nunca esqueci de ter uma banda de hardcore. Eu ouvia algumas bandas, mas havia esse espírito, estás a perceber? Uhum. Mas ao mesmo tempo sentíamos que nunca poderíamos fazer... eu penso que é essa cena, as bandas mais pesadas queixam sempre... É mais difícil ter sucesso comercial. As bandas não são tão pesadas, no fundo querem ser mais pesadas. Está sempre esta cena aqui. Eu lembro da minha banda mesmo em tripla, tipo, quando estávamos só os rapazes, a gente fazia músicas bué pesadas, mas ficava por ali. Epá, não sei, meu, tanto eu e o Alex gostamos de cenas. O que é o teu ano no Spotify? Não sei se foste ver. Eu não uso praticamente Spotify. Ok, pronto. O que é que seria o teu ano no que é que seja a plataforma que tu usas para ouvir música? Eu tenho usado o Apple Music. O que é que eu ouvi bastante? Até aqui vemos. Então podes dizer que ouves tudo no Tradio. Não, não, não. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Eu quase nunca lá vou. Peraí. E tu vais? Ao Trade. Eu vou de vez em quando, vou mais quando tenho que ver cenas nossas, quando tenho que verificar o que acontece, quando eu tenho que verificar o que é que nós temos que fazer ou não, acabo por ficar lá. O que é que vocês têm de fazer ou não? Como? Há umas missões? Sim. Assim. Ok, sim. Há bastante tempo nós ganhámos um que era para fazer merch, mas ainda não aconteceu. Ok. Imagina, aconteceu, mas só se quiseres eu tive que ir lá fazer upload. A música. E também e foi na altura em que agora também tens o pessoal da Inglaterra, porque agora também há o Australia em Inglaterra. Então fui ver que novidades é que há. Por um lado é fixe, parece aquela cena do MySpace, vês bandas novas. Yeah. Eu ia dizer isso, eu só não vou tanto ao Australia porque já não preciso. Eu sei o que é fácil ter uma banda de MySpace em que tu precisas, tem que estar sempre a chamar pessoas e nós não estamos a precisar tanto, mas sim, de vez em quando a Mafalda manda-me um e-mail. Não, portanto vocês já têm todos os fãs que alguma vez querem ter e pronto, não precisam mais. Não é isso que o Ben está a querer dizer. Eu sei, estou brincando. Eu acho que o que neste momento o Trady faz e oferece é uma coisa que nós não estamos a precisar. Sim, mas ao mesmo tempo eles pedem-nos, metam lá essa música nova aqui isto. Claro que sim. É. Aliás, repara, estamos aqui e temos o... Eu acredito que eles ainda se vão revelar em qualquer coisa especial e acho que estão a tentar perceber o que isso é. Mas é mais por isso. Mas olha, ia dizer, bichos que eu estive a ouvir este ano, estive a ouvir o do Dr. Dre, okay. Boé, estive a ouvir o disco do Travis Scott. Sim. Bastante e continuo a ouvir. Ouvir o novo Tame Impala. Esse desde que meti aqui ainda não saiu. E estive a ouvir um gajo que é o Pedro da Line, que é um gajo, um indie rocker meio obscuro da cena cristã. Pois não pode, sim. Ele agora faz só o Degas Anne. Exatamente. Yeah, então tenho estado a ouvir os discos dele outra vez. Há uns que até foram remasterizados e não sei o quê. Porque eu vou ouvindo umas cenas, ele aparece em podcasts aqui e ali. Sim. E pá, é um gajo, por exemplo, que... Mas ele agora só edita como Dave Bazan, não é? Dave Bazan, okay. Depois Pedro da Line passou a ser uma banda também e eu percebo que não estava a funcionar e então fez a cena sozinho. Mas é um gajo que eu sigo há algum tempo, porque mesmo para mim na altura, sendo cristão, era um gajo que era forward thinker. Era um gajo que, por exemplo, fazia uma coisa que a maior parte dos cristãos não fazem, tipo, ele dizia as neiras nas canções dele. E, pá, eu achava isto desafiante e isso fazia questionar muitas pessoas, mas porque, qual é o problema de dizer mais neira, etc, etc. E então ele sempre foi esse tipo de gajo. E agora, é um gajo que, a certa altura, fica super... aprofunda ainda mais a questão, a teologia dele, etc, e neste momento é agnóstico. Eu acho isso bem interessante, para muitas pessoas ficam com medo e eu acho fixe, eu acho interessante o que ele tem a dizer, portanto é uma pessoa que me interessa. Então tenho estado a revisitar, porque ele disse que... Eu lembro de ouvir tipo há, sei lá, será o quê, 13 anos? Já. 14 anos, é certo, e curtiu bem um disco dele, já não me lembro qual é que era. Tens aí todos? Tenho aqui, eu posso mandar aqui 3, peraí. Tenho Achilles Heel, este é mais recente. Não deve ser esse. O Control. Que é bem bom, e tenho o Winners Never Quit, que é de 2000. Mas ele ainda tem mais umas cenas antes. Eu acho que se calhar era esse, o Winners Never Quit. A cena interessante é que nos últimos... Não fazia ideia dessa história. Nos últimos discos dele, imagina, ele faz o disco e depois torna-se agnóstico. E depois ele tipo, e agora, como é que eu vou cantar estas cenas? Portanto, eu acho interessante esse conflito interior. E não tenho medo disso, até abraço isso. Portanto, já, aqui uma à parte. Mas é, acho que foram três artistas que envolvem este ano. Bueno. E tu nunca tiveste banda de hardcore, então? Tive. Tiveste metal? Tive. Hardcore tiveste? Com emo. Mas era emo também, era bem hardcore. Tipo... Era um punk pop melódico em que eu gritava bem. Yeah. Mas gente, repara, e tu sabes bem, dentro do hardcore há aquelas duas escolas. Há aquela cena mais madball e depois há aquela cena tipo profuse. Sim. Para nós sempre foi a última mais interessante, não é? Claro. O hardcore tem cabeça. E que é mais artístico, obviamente. Portanto, esse sempre foi. Por isso é que somos emo, meu. Pá, no ano passado, o álbum que eu mais ouvi foi o último dos Touché Amor. Yeah. Mas, yeah, depois tive uma banda de metal, tentámos fazer uma transição com hardcore. Eu quero nomes para as pessoas poderem procurar, se algumas existirem. Chamava-se Cast Fire. Cast Fire é a única que as pessoas vão conseguir encontrar alguma coisa. Porque de resto, não, nunca houve registro de nada. Havia MySpace, mas nunca gravámos nada. Porque na altura... Tu chegaste a fazer uma cena com o Bruno que era tipo The Chariot, que era... Yeah, Sammy Lazarus. Yeah, eu não, chegaste a ter uma banda. Sim, de hardcore. Yeah. Tiveram uma canção. Que era o Bruno. Tínhamos um EP. Bruno Mira, que é o The Fellow Man. Ok. Que anda aí na estrada com o Pully e com esse pessoal. Nós tínhamos um EP, fizemos um EP no fim de semana e... Aquilo era pesado já. Era tentar ser de Chariot. Estás aquela dura com o hardcore ficou Southern? E vi pandeiretas nas cenas. Eu vi pandeiretas. Foi interessante. Tipo, os Every Time I Die ainda estão de cabo, é, mano. E agora estão com o baterista dos baterista de Norma Jean, está tipo pegando a cena. Eu estou com esta t-shirt. Da Used. Estás a ver? Isto é aqui. É boa merda. Mas é. Mas nessa altura vocês só ouviam tipo uma coisa ou já... Eu sempre ouvi tudo, meu. Nunca foi essa cena de... Eu estava na adolescência, então ouvia... A música que tu ouvias tinha uma componente muito social. É isso? Eu percebi que eu estou a perguntar. Então, ouvia, podias dizer que ouvias, não é? Eu na verdade eu acho que sempre ouvi tudo, mas há uma altura em que assim que eu entro para o secundário eu só ouvia metal e punk e tipo, ouvia música mais pesada. Mas depois apareceram os CSS e a atitude era boa. Tipo, nós ouvimos tudo e fazemos esta cena e curtimos tudo. Yeah. Então eu também entrei bem nessa onda e depois também descobri Riot Girl e era a pop e o punk misturavam-se muito nesse universo. Então para mim fazia sentido, eu não tinha qualquer tipo de preconceito com as coisas que eu gostava de ouvir. Então, é verdade, na altura não suportava os áudios que as pessoas ouviam no Cachaça, que é a discoteca do Montijo, onde toda a gente saía. O que eu ouvia era sempre estranho, embora fosse, mesmo que fosse easy listening, era sempre estranho. Ele há bocado estava a dizer que até na altura não sabia, ou não achava que fosse errado estar a perguntar sobre o Lucas se era natural um negro gostar de Bon Jovi. Alguma vez tiveste algum tipo dessas pressões? Tipo... Yeah, claro que sim. Quando estava. Eu antes não gostava de hip hop. Eu acho que antes de conhecer o Ben, eu não gostava de hip hop. Eu curtia ouvir hip hop. Eu odiava, tipo, não percebia a cena de hip hop. Será que era por causa daquela cena com viril, ou é tipo regulas e não sei quê? Epá, eu não percebia. E depois a cena era. A escola, eu nunca cresci num bairro social e a minha escola ficava ao lado de um bairro social. Eu não curtia de. Achava que o pessoal era estúpido sem necessidade. Tipo, Então associavas a música à... Okay. E para mim a cena do hardcore sempre fez muito mais sentido, porque haviam valores de lealdade, era muito mais sobre a amizade. Isso era uma cena. E de celebrares a tua juventude com os teus amigos. Ou então mesmo que fosse música mais emocional, tipo... Yeah. Pá, eu quando estava no quinto ano, a minha banda favorita era Linkin Park, mas era música sobre os teus sentimentos e as tuas cenas. Mas é uma banda que tem um rapper. Yeah. Olha, era a única maneira. Era branco. Sei lá, por isso. Ele não é branco, ele não é. Ele é meio asiático. Qual era aquela banda de metal que tinha um polícia de preto? Não era Seven? É Seven Dust. Yeah, eu gostei mais Seven Dust. Yeah. Era tipo o Seal a cantar uma banda pesada. Yeah. Eu por acaso não estou a dizer, ouvir. Lembrei-me deles. Ei, o que é que eu estou a fazer? Vi. E editaram 3 discos que eu não ouvi. Uhum. Deixa-me só ouvir. Enquanto estou a limpar a casa, garbage, mas ouvi. Pá, aquele Switch and Gaze também tinha um blend. Ah, isso eu gostava, eu acho um bom. O batista de Ted Kennedy era amigo. Pá, mas era essa a série. Bad Brains? Eu não gostava de Bad Brains. Era essa a série, tipo hip hop. Death Against. Mas depois o Ben começou a cenas do Kanye. Eu lembro na altura até foi o álbum do Pharrell, era um álbum do Pharrell. Eu comecei. Qual o álbum do Pharrell? Há um que eu tenho, como rapper. Yeah. Skateboard P. Skateboard P, ok. Yeah. Tu decoraste as cenas. E foi assim que eu comecei a ouvir. Kanye West, mas qual Kanye West? Já foi o Airways? Eu acho que é antes do Airways. Não, o Graduation. Talvez, é. O Airways é o meu favorito. É? Yeah, sim. Porquê? Eu acho que é... Nada contra, eu tenho em vinilo. Eu acho que é brutal. Só perguntar, não é uma resposta muito comum. Nós gostamos muito. A minha visão é, o Kanye West supostamente é um rapper, mas ele faz canções brutais e a produção é bem minimal e ele usa soluções. Olha, acho que até foi o 808. Porquê? Porque há beats, em que, imagina, em vez de ele ter um prato de choques, ele tem som de baquetas. E ele fez-me olhar... Eu tive de pensar a música de outra maneira. E é bem minimal, ele faz cenas gigantes com bem pouca coisa. E o estilo de produção do Ben também é bem assim. É, às vezes parece estar muita coisa, muitas layers numa canção, mas não tens quase nada. Há, sei lá, com uma banda de 4 pessoas, tu consegues fazer cenas bem épicas. Somos os dois bem fãs do Carmen. Yeah. Yeah. E foi, deixaste de ter a franja? Não, já foi antes. Eu só lembro disso porque o 808 é aquela altura em que o Kanye West tinha aquela relógio que tinha atrás. Que era épica. Tudo bom nessa altura vendo-se esse corte de cabelo. Ah, esse corte de cabelo era ótimo. Ele ainda estava com a... Amber Rose? Ainda estava ou já não estava? Não sei. Ou esse disco já é sobre... Não, eu acho que esse disco é sobre ele ter acabado com a namorada que ele tinha desde muito antes de ele ser gigante. Yeah. Acho que é isso. E Amber Rose vem depois, acho eu. Yeah. Adoro que estejamos a falar das relações amorosas de Kanye West. E adoro que eu saiba. Estou-me a surpreender, não é uma coisa de... pois é. O Kanye West é o Kanye West. Acho que é interessante, mano. Yeah. A mulher dele tipo, está no reality show. maior grau de choque existe, portanto... Eu ainda não tenho as imagens. Mas eu acho que é porque nós sabemos que a vida dele informa a música dele, não é? Esse tipo claro, de música. Sim. Portanto, já. Algum de vocês alguma vez teve um relote? Tipo... Não. Num relote? Tive um relote? Não, um relote mallet. Assim? Não. Em português diz relote. Ah, é? O meu irmão dizia-me, depois há um tipo que é designer da Time Out, que é da Almada, daqueles tipos mesmo da Almada, do metal. Que sabe tudo, e eu perguntei-lhe um dia como é que se diz cabelo ao MacGyver em português? E ele diz-me, relote. Pronto, e confirmei, para sempre. Não, nunca tive. Perguntas a um gajo da Almada, tipo, relote. Almada diz fazer pequenos. Nunca tive. Franja assim, relote. Agora tens um feio. Não tens? Sim. Quer dizer, agora tenho. Não tenho um feio, tenho um high top. Tens um high top com um feio? Já nem é tão high top. Ah, por isso é que estás com um gorro. Eu estou a fazer estas perguntas porque tu estás com um gorro. Está bem frio, meu tio. Está bem frio. Mas o Ben não está com um gorro, tem um gorro tipo ao lado dele, ele tirou. Yeah. Eu posso tirar o meu gorro, tipo. Okay. O meu cabelo ganha uma forma. Está fixe. Por acaso já não está tão grande como o normal. Sim, mas que gostei, Mas e o feito aqui à minha avó agora vai fazer o feito? Estás arrependido? É isso? Ter cortado tanto? Não. Até já me sugeriram, eu até já pensei em fazer drag locks, mas não, thanks, but no thanks. Não sei, houve uma altura, eu na altura da franja, e até mesmo quando cortei o cabelo assim, cortava-me bem com a minha imagem e com o meu cabelo. Agora, tipo, whatever. Não quero saber. Então, não, mas isso está fixe, acho que está. Está ok. Eu só preciso de me pentear e de... Mas é uma cena é fixe, antes de eu fazer o corte de cabelo, que lhe é característico, pá, não vejo ninguém com aquilo, mano. Agora os blacks todos têm esse corte de cabelo. Isso é nos anos 90. Mas eu lembro, ele estar a deixar assim crescer o cabelo um bocadinho, ai, vou fazer um corte assim, assim, mas o quê? E depois fez, tipo, ok, tipo, está fixe. E depois ficou o staple, mano. Yeah. Por exemplo, mas tu sentes, tu ainda queres ter, por exemplo, eu qualquer dia vou ter que fazer a barba, que já te vou ficar farto de ser o gajo da barba. Mas já percebi que temos que fazer isso de forma que fique registada. Eu não sei, eu gostaria de fazer cenas mais estúpidas. Tipo. No cabelo? Yeah. Vais dizer pintar o cabelo azul? Yeah, gostaria. Mas podias fazer um vídeo de Journey, que é o, como é que é? Faithfully Journey. O gajo tinha aquele bigode, que era característico de gajo, e ele faz o bigode nesse vídeo, e vês mesmo ele põe, ele põe o espuma de barbear e faz o bigode. Yeah. O mítico bigode dele. Pode fazer o mesmo. Eu estou a pensar agora deixar assim. Ah, os paus já fizeram uma cena semelhante, né? Estou a pensar em deixar isto assim grande e gênero e ter que, sei lá, fazer aí um polo a ver se. De certeza que o pessoal não vai querer que eu tire, mas eu já estou a fartar um bocadinho. Mas podemos falar de cabelo demais. Queres falar do teu corte de cabelo, Ben? Neste momento não sei que corte de cabelo é que eu tenho. Tenho um gorro. Cortei, sim. Olha, cortei em Inglaterra, foi fixe, num barbeiro fixe. Gosto de barbeiros, gosto de ir aos barbeiros. Eu acabei de vir do barbeiro. Sim, sim, está slick. Eu penso que já é a altura de haver barbeiros, como deve de ser, em Portugal. E estou muito contente com a presente situação. Eu sou afro, portanto vais sempre haver um barbeiro fixe. Bom, muitas vezes eu vou cortar o cabelo e os gajos todos, ih, eu tinha cortado o teu cabelo. Eu, não, tem que ser um black. Eu, não, mas eu consigo. Eu, não. É bem difícil cortar o cabelo. Supostamente o Regula é bom nisso. Yeah. Eu tenho o barbeiro dele. Um dia vamos lá. Um dia. Pente fim. É um sítio fixe. Aquilo é onde? É Olivais. Ah, é? Aqui é o pé do centro comercial. Não, é perto do metro de Moscavide. Ok. Tipo, okay. Passa-se o país lá, eu meto um escabido. Está-se bem, dia de escabido. Sim. Onde é que tu cortas o cabelo? No Martim Muniz. No Martim Muniz? Antes era um sítio bem fixe. Fizeram uma... Yeah, é assim, eu a primeira vez que cortei na Moita, mas depois recomendaram-me, tens que ir ao Babilónio, e eu fui ao Babilónio. Amadora. Amadora, sim. Eles perguntaram-me, o que é que tu queres? Grace Jones. Eu não disse nada. Tipo, e fizeste sim. Grace Jones? O próprio barbeiro disse, Grace Jones, say no more. Yeah. E ficou brutal. É incrível. Ele tipo, demorou 2 horas a cortar o cabelo. Assim. Yeah, ficou bem slick. E porquê tu mais voltaste? Porque no Martim Muniz é mais barato, okay. É mais perto de casa. Pronto. Tipo, eu tenho o número de telefone do barbeiro, é diferente, é mais, é uma cena mais familiar. Já tens a relação, né? Yeah. Sim, uma cena no público, apai. Sei lá, 3, 4, 5 meses. Olha, sobre eu... cabelo negro e tinhas tipo, o calado. Exato. Claro. Yeah. Acho que era esse salão. Ok, pronto, foi isso que eu vi. Yeah. Ok, foi. Então, tanto que. Yeah, nós às vezes falamos do calado. Porque o meu barbeiro. Yeah, ele parece bem inteligente, está ali, ele fica à espera, está a pensar. Está ali, senhor, muito bem vestido, está a pensar. Porque houve uma vez que cheguei lá e comecei a ler, foi oferecer uma bíblia gigante da Red Bull. E eu estava a ler e eu estava a ler a parte dos buracos e está lá a foto do Calaf e foi assim que eu soube do Calaf e lá. O meu barbeiro, ah, esse rapaz vem cá, não sei esse rapaz. Não é daqueles que falam assim à toa, não. Ele é inteligente. Inteligente. Inteligente. Eu não sei imitar sotaques. Acho que isso não é um problema. Yeah. Mas é. Yeah. Para quê? Mas é. Yeah. Como é que chama? Se fazem um plug só, não? Hã? O barbeiro, como é que chama? É o Samuel. É o Samuel. É o seu nome do. Mas só corta o cabelo afro. Eu nem esqueci o nome do salão. Só cortas o cabelo. Não. No caso, não. Também cortam o cabelo europeu. E bem rápido. E é fixe porque às vezes aparecem lá bem franceses. E pronto, e a cena assim, é que vejo pessoal de bué de sítios. Houve uma vez em que eu fui lá e estava uma blogger belga na semana de moda Lisboa e ela reconheceu-me porque tocámos no perfil do Luís Carvalho e perguntou-me, então o que é que estás cá a fazer? Tipo, vejo que está o cabelo. Ela, ai, este é o único sítio que eu confio. Então é bué de estranho, tu vês uma miúda, tipo com, sei lá, toda montada, não é? Yeah, exato, eu não queria dizer isso, mas está toda montada, tipo, toda grifada mesmo. E está agora no salão das arcadas do Martim Muniz. Em vez de estar no. Sei lá. Qual é o salão da moda? Já não é o facto. Mas é. Yeah. Interessante. Mas tu, quando tinhas franjas, esticavas o cabelo? Yeah. Eu tinha que desfrisar o cabelo, depois. Tinha que esticar tudo. Tens lá uma foto dessa altura? Isso não faz muito, isso não faz muito mal. Epá, eu estraguei o cabelo várias vezes, sim. Pois. Eu cortava, quando cortava a franja, era porque ela já não aguentava mais. Mas era bem grande, era bem assim. Era tipo, assim, a tapar o olho. Então imagina, na Moita, o Alex, este puto desta altura, black, não há assim tantos blacks na Moita, yeah. Às riscas brancas e pretas, com uma franja descomunal, tipo com skinny jeans. Os vans aos quadrados. Yeah. Na terra das touradas. Então, Era muito bem recebido. Era. Eras bem recebido ou não? Kinda. Então. Tipo, não, eu tinha. Era na boa. Mas estou a dizer, ele era tipo. Diferente. Pronto. Okay. Era oito. Ainda por cima não eras o black que o pessoal estava à espera, não é? Com o Easy Pop ou não sei o quê, ou Kizombas. Ou... Depois assim, era quando o Imo aparece, eu tipo, fui das primeiras pessoas a saber o que é que era esse fenómeno. Mas que emo? Pá, ah, não, não está a falar do emo mais recente. Não está a falar. Não estou a falar do Weezer nem. Eu nem estava a falar do Weezer, estava a começar com o Embrace. Ia yeah, bem. Ok. Embrace yeah. Era uma banda do Ian Mackay, a seguir a Minor Threat, entre Minor Threat e Fugazi. Yeah. Que acho que foi das primeiras a quem chamaram emo. E ele rejeitava o termo. O termo. Não, emo para mim era uma terceira. É a segunda vaga. É, se calhar uma terceira, tipo. Pá, quando, aparece, yeah. Quando sai o 3 Shooters for the Street Revenge, do My Chemical, quando antes okay. Sair o. Aquele álbum 30 Seconds to Mars. Que não... Mas isso não é. É que lembro-me de se chamar emo a Pedro da Line. Yeah. Yeah. Que antes? Bem antes. Só depois é que. Qual clarity dos Jimmy World quando esse disco saiu, começa a ver a cena. Mas pronto, então vá, terceira vaga de emo. Ok. Aliás, a Adorno ainda tinha freio quando descobri a Adorno. Yeah. Yeah. Eu ouvia nessa altura. Eu ouvia bem, era bem fã. Pedro, tu meças o tempo com eu ainda tinha franja. Yeah. É tipo um arco, eu ainda tinha franja. E não, tu vês franja? O meu primeiro corte de cabelo claro. Mais extremo foi o Mohawk, com carapinha. Então. Okay. Tipo, yeah. Não, o Mohawk. Tipo Mr. T. O Moicano, Eu cheguei a te ver assim. Cheguei. Eras bem magrinho nessa altura. Yeah. E depois com os óculos à designer. Yeah. E com os All Star cor laranja fluorescente. Não, já não, os All Star já são mais à frente. Aí se calhar já usava. O Alex fazia vídeos de YouTube nessa altura. Eu queria ser vlogger, eu queria ser youtuber. E estamos a falar de há quantos anos? Estamos a falar de. Que YouTube existe não, o quê? Assim, há tanto tempo. 2008, 2009, se calhar. Pá, e aquilo era. Era complicado porque, por um lado, tu percebias que ele tinha o prazer de estar a fazer, por outro lado, era hilariante. Tipo, ele fazia com cada figura. Ah, espera, tu gozavas com ele nessa altura? Eu não. Nas costas dele, tipo, Não. Aliás, não, isso estás a dizer. Se ele fizesse, eu não censurava. Eu de vez em quando vou ver os meus vídeos para gozar comigo para hora. Eu gostava bem do Alex, portanto era mais tipo, não era possível. Mas o pessoal da Flor gozava todo. O boé do pessoal gozava. Mas ao mesmo tempo. Era genuíno, percebes? Sim. Mas era uma cena, sei lá. Era aquela coisa, pá, gostei de mim, não é? Tipo, quer fazer cenas fixes, tipo. Ele fazia as covers, tipo, ele tinha uma cover dos Linda Martini a tocar assim numa viola, tipo esta. Yeah. E depois já estavas a tocar numa música de uma banda qualquer americana. Sim, eu tinha uma cover acústica da Zayli Dying. Sim, ok, metalcore, já. Yeah. Não, a cena foi. Valia tudo, sabes? Eu acho que nós somos os dois muito assim. Yeah. Tipo... Não, também assim, eu via bué YouTube. Tipo, há uma altura em que eu não vejo televisão e estou sempre no YouTube. E YouTube na América estava a começar a ser uma cena gigante. Shane Dawson já estava a ficar bem. Yeah, já era bem na altura. E na altura não havia muita gente a fazer a mesma coisa em Portugal. E ainda não havia a cena das canons, tipo, ainda não havia o drama do HD. Então tu podias fazer qualquer coisa que valia. Qualquer coisa, com o webcam. E eu fazia cenas, tipo, eu pensava, se ninguém está a fazer, porque é que eu não posso fazer? E fazia. E eu sinceramente respeito bem isso no Alex. Tipo, a capacidade de se expor, às vezes até de certa forma ridícula, mas tipo, pá, não quer saber. Eu acho que isto é fixe, eu vou fazer. E isso é uma das coisas que eu penso que roubei do Alex, mesmo com a música que fazemos, é um bocado isso, é pá, whatever, tipo, não interessa o que outros vão pensar, apetece-nos fazer isto, não, nós vivemos bem com, para nós não existe o guilty pleasure, tipo, pá, da mesma maneira que nós não escolhemos os pratos de comida que mais gostamos, não é um statement, tipo, não é como a música que, infelizmente a música passou a ser um pouco isso, gostas desta música, és este tipo de pessoa. Quando, por exemplo, uma das coisas que tem acontecido inúmeras vezes este ano é muito estranho ouvir este disco novo do Justin Bieber a dizer que tipo, ih pá, isto está fixe e agora? O que é que eu faço? Espera, em 2005 que agora íamos todos ser believers. Mas isso tem acontecido bem este ano, tipo, pá, eu acho fixe por um lado porque penso que o mundo é um lugar melhor quando não precisamos de rótulos de facto. Mas vocês curtem o novo do Justin Bieber? Pá, eu curto grande parte, eu curto algumas músicas que lá estão. Não vou dizer todas, mas curto grande parte. Acho que é um bold move para alguém que está na posição dele fazer e por aí. Pá, e é o que está a acontecer, deves saber, na imprensa dizem que tipo, já há homens de barba feita a dizer, pá, estou a gostar deste puto. Ele também já não é um puto, não é? Sim. E há quem diga que ele venha a tomar o lugar do Justin Timberlake. Vamos ver. A cena do Bieber, há aquele backlash por causa da cena, aquela fase de miúdo de gente que tem tudo. E óbvio que eu também percebo isso, mas pá, se vamos ver só a música, pá, dentro do que é pop atual está uma coisa mais interessante. Aliás, nós estávamos no outro dia na festa da Enxofada contigo e estava a dar um Bieber, não? Bieber? Yeah. E eu, Joana, que é isso? Na Enxofada, a Roada, desculpa. Foi. Exatamente, da Roada. E eu olho para a Joana, que é isso? Uma coisa é. Ok, está-se bem? E depois vamos jogar um cartilhos. A levar uma abada da Carmel. Mas nós, eu falo por mim, não sei se tu és a mesma opinião. Eu curto mais de K-pop, Korean pop. Yeah, nós somos bem de K-pop. Não? Yeah. Aquilo é super fora, super plástico. Nomes, põe o nome acima da mesa. G-Dragon, ainda hoje ouvi. Não, eu vi Big Bang hoje. Big Bang. Ou agora houve uma. Há tipo uma espécie de prémios lá, tipo os Grammys deles, que chama Mama. Yeah. E eu estive a ver um outro vídeo. Pá, as produções são gigantes. Minha namorada trabalha na MTV, mas eu digo, as produções que estes gajos fazem mensais são gigantes em comparação até com os MTV Music Awards. Eles têm uma cena que é um top, todas as semanas há atuações ao vivo e depois ao final do mês vamos ver o que é que ganham a cena toda. Só isso é gigante. É um award show brutal. Tens as 21. Também curtimos bem, a Ciel, agora está a fazer a estreia. Há muitos artistas, mas há dois grupos que nós gostamos particularmente. E depois gostamos de pessoas lá dentro. Uhum. Pá, mas, sei lá, vemos, quando sai um vídeo daquilo, pá, é com os melhores realizadores, é com os melhores coreógrafos, é tudo tipo de topo. Os melhores designers. E é o tipo de coisa que tem tipo 100 mil milhões de views em segundos. Pá, eles vão dar concertos aos Estados Unidos a cantar em coreano e toda a gente sabe as letras todas. A melhor cena é tu veres reaction videos, que é os americanos. Isso é bem fixe, isso é tão bom. E a saber dizer cenas em coreano. Tipo, Vocês fizeram com o Anson, Sim, fizeram com o Anson. É uma brincadeira. Sim. Nós queríamos fazer com mais pessoas, mas depois o pessoal ficou com vergonha e. Pá, fica o Anson, que é da família. Mas é. Mas é, pop coreano. Super plástico, mas tipo. Pá, é tipo gelado com sabor a pastilha elástica. Tu sabes que aquilo é tudo químicos, mas tipo, tu provas aquilo e a cor é tudo falso, mas aquilo sabe-te bem. É isso. Portanto, aí não há que ter problemas com isso. E depois gostamos de outras coisas mais profundas e mais tipo Sufjan Stevens, o que for. Mas às vezes, essa questão, às vezes eu sinto-me hipócrita porque eu consigo curtir bem as cenas coreanas, que tu sabes que são bem fabricadas, que os miúdos vão para a escola bem pequenos e uma escola especial. Escola de popstars, para aprender a fazer aquilo e depois aquilo é uma editora gigante, o filme todo. Mas depois quando é alguma coisa ocidental, igualmente fabricada, tipo, não consigo curtir. Mas existem escolas, tipo... Mas há uma cena bem fabricada. Há uma escola em Londres onde teve, tipo, os Hot Chip, o... A sério? Os XX, o... uma escola de artes qualquer, onde eles estiveram todos. O Barry, ele é de lá. A sério? Sim. Já não sei o nome. E há mais, eu estou a falhar nomes gigantes. Estou a falhar nomes gigantes que não me lembro agora. Continua, desculpa. Há uma série. Não, mas agora há um fenómeno que é completamente fabricado, que é a PC Music. Eu estou viciadíssimo nisso. Já tive conversas, por exemplo, o Branco, ele detesta a PC Music. Acha que é tudo o que havia de errado na música há 10 anos, está a ser exaltado ali. Mas eu ainda tenho que tentar, ainda estou a tentar perceber porque é que eu gosto tanto daquilo. Eu acho que é por causa da narrativa. Uma coisa que vais perceber quando há um. Houve uma altura que o Alex ouvia punk e ele sabia tudo. E depois houve uma altura que o Alex começou a ouvir emo e ele sabia tudo. E depois ele começou a ouvir metalcore e ele sabia tudo. E eu vou ser sincero: esse gajo comprava revistas. Eu hoje estava a vir para aqui e vejo assim uns cartazes do Blitz. Pá, eu era esse gajo que comprava quando ainda era jornal. E o Blitz, a Blitz era. Ainda digo o Blitz porque era um jornal. Era, durante muito tempo, foi uma fonte para eu conhecer coisas novas. E vou ser bem sincero, fico mesmo com muita pena que ultimamente. Pá, eles só. Yeah, só é chover molhado, tipo, ok, a gente sabe que os Coldplay são grandes, a gente sabe que o Nirvana não sei o que, é uma tendência internacional, tipo. Pá, yeah, talvez. Mas eles já tiveram este lado de, ok, vamos mostrar coisas que estão a acontecer. Sim. E sentimos muito esta coisa do, não, faz o teu. Não, eu estou a dizer, é uma tendência internacional, tipo, foi isto tipo com a Mojo, tem sempre, vamos. Sim. Esta semana são as da Ru, para o mês que vem são os Kings, para a semana são não sei o quê. Yeah. É sempre a mesma coisa. Yeah. Pronto, são opções, obviamente que eu tenho que respeitar isso, mas para mim custa-me porque eu sou dessa altura em que a Blitz era mesmo, pá, não via internet praticamente, é mesmo a janela para o que está a acontecer de novo em Portugal. E a maneira, a narrativa que se criava à volta de cada novo projeto, novo artista, pá, era, ficava tipo, fogo um dia, será que alguém vai escrever de mim assim? E pronto, e portanto eu tenho esse... Escreveram? Sim, escrevem, às vezes até demais... às vezes exaltam coisas que não... o que é normal, mas eu tenho esse conflito com a Blitz, que é muito especial para mim porque me mostrou muita coisa, e gostava que voltasse a ter um bocado desse... conheço algumas pessoas que lá trabalham, gosto imenso delas, portanto não é uma crítica estúpida, mas gostava que voltasse a ter um bocado esse papel, que estou a ver a internet a ter esse papel cada vez mais, até esse sítio onde nós estamos agora está a ter esse papel, vem alguma coisa que está a... olha, vamos fazer um vídeo para ti, vamos pôr aqui, vamos, e espero que a Blitz não se perca nessa cena, nisso, tipo, daqui a uns tempos deixe de ser totalmente irrelevante, ou começa a ser totalmente irrelevante, acho que é uma pena. Vocês têm uma ligação grande à internet? Já. Yeah. Eu estou na internet. Pois é. É um bocado por aí também. E nós estamos numa casa de internet, sim, não é? Yeah. Eu penso que isso até acaba por ser a nossa maior ligação com o trading. É perceber que eles são pessoas que estão a tentar perceber o futuro de como estar na música e como fazer da música uma coisa também rentável, como descobrir novos talentos. A internet permite isso a custos muito baixos, não é? Portanto, ou relativamente baixos. Eu penso que isso é uma das coisas também que nos atrai a este sítio. Mas eu vou ser sincero, há pessoas que me cansam a internet, meu. Eu vi a semana passada. O Alex não. A mim sim. Já? Sim, já. Ok, já chegou a isso. Diz ele. Ele andava no fone. Mas pá, eu estou neste momento a ver uma desilusão no Instagram. eu vi um post numa notícia do Ed Sheeran. Semana passada, que ele vai sair das redes todas. E eu ia, meu, que me dera. Que me deram ser possível. Eu há anos que estou em cenas tipo Facebook e não sei o quê. Faz uma cena tipo um mês, de pulho. Opa, não dá, meu. Não dá. Por causa do que nós fazemos, vamos nessa altura ainda. E qual é isso a fazer? Imagina hoje abrir o teu Instagram. Será que... O teu Facebook. O meu Twitter. Isso. Faz isso, tipo, diz às pessoas, olha, eu vou estar logo. Ah, mas isso depois... O Alex não fazer. Não, sabes porquê que eu não faria isso? Eu não posso fazer isso porquê? Ainda vou tentar me falar deste tipo de coisas. Tenho a tendência de dizer certas coisas, tinha a tendência de dizer certas coisas online, muito bem intencionado, mas aquilo era sempre tão mal interpretado. Se eu fosse eu acho que me lembro de ver coisas dessas. Se eu fosse fazer uma cena dessas, ia ser tipo, bem, o que é que ele está a achar que é? Agora, então, tipo, mais mal, tipo, se fizer, nem vou dizer nada. Isso é verdade, a maior parte das pessoas está, eu acho isso bem interessante. Eu estava a dizer isso ontem ao Ben, mesmo a propósito disso. Eu também já fiz posts, se calhar, a chamar a atenção sobre alguns assuntos que são mais delicados. Eu pensava na boa, né? Mas as pessoas levam tudo na boa. Queres tu? Quando é o Ben a falar, seja do que for, e pode ser a cena mais geral, que toda a gente faz e que se calhar coisas que já ninguém suporta, mas ele é a única pessoa a falar sobre isso, já é uma crítica e é uma cena, e ele e o Ben é hater, e não sei o quê. Na boa. Eu disse até mim no Facebook e vi alguma coisa disso. Na boa. Não estou a dizer, vi alguma coisa disso. Sim. Da conversa à volta, não? Não de nem sei que era. Eu tive que. Uma das coisas que eu também percebi é. Eu vinha a ser diagnosticado com uma depressão e eu também vi um post sobre isso. E ansiedade, sim. Pessoas a apoiar. Isso foi fixe. Mas por um lado eu quis ser vocal em relação a isso, porque eu percebo que é um tema que as pessoas não falam muito e que de facto precisam, e a coisa boa é que desde que eu fui vocal em relação a isso, pá, pelo menos já mais de 10 pessoas vieram ter comigo e já as direcionei para ajuda, o que é ótimo, porque tal como eu não sabiam para onde é que sabiam virar. Mas um dos problemas é, a depressão já está mais resolvida, mas quando eu começo a ter alturas de maior ansiedade, uma das coisas que começa a acontecer é alguma irritabilidade e alguma... eu faço coisas mais rapidamente sem pensar, falo mais rápido, estou sempre... Depois não estou por conta de tomar medicação, porque eu deixei de tomar medicação, mas não tenho estado muito bem, então ontem voltei a tomar. Ontem eu estava no jantar com os amigos meus e com a minha namorada estava assim, bastante, tipo, não estou fixe. E eu percebo, aliás, nós já percebemos, como o Alex está comigo há algum tempo, eu percebo quando eu digo alguma coisa mais enviesada, ele, está tudo bem, o que é que se passa? Isso é complicado para mim, porque eu não dou conta, só dou conta quando já aconteceu. Portanto, já, durante algum tempo, eu tive que falar com a minha banda antiga, olha, quando nós estávamos na estrada, eu não sabia, era isto que estava a acontecer. Pá, desculpem quando eu às vezes fui assim, ou disse isto, ou disse aquilo. Mas como é que acabaste por perceber? Opa, tive... O quê? Tinha uma depressão? Sim, sim, sim. Estava-me a sentir cada vez pior. Esta é a pior altura do ano para mim. Por isso é que eu estou assim, como estou. Mas comecei-me a sentir cada vez pior. Comecei a ter muita ansiedade. Tipo, acordava, tinha uma crise de ansiedade. Alguém me dizia uma coisa que me deixava a tremer. Alguém me questionava, tipo, olha, fizeste isso e não estava muito bem. Eu já começava literalmente a tremer fisicamente. À noite ia-me deitar, começava a pensar nas coisas, não conseguia desligar. E começou a ser demais, começou a ser a toda a hora. Comecei a isolar-me, comecei a perceber, pá, uma coisa não está bem, mas ao mesmo tempo eu próprio, vítima do estigma, tipo, não, mas... eu não sou fraco como aqueles gajos, tipo, eu vou conseguir dar a volta a isto, como é? Sou eu, até ao ponto em que foi demais e cansei e não foi desespero, foi mesmo cansaço e houve um dia que eu comecei a pensar em pôr um fim à minha vida e como é que eu havia de fazer, pura e simplesmente porque, pá, estou cansado e a lógica era, vai ser melhor para toda a gente, vai ser melhor para mim, para a minha família, para os meus amigos, ninguém tem que lidar com isto, ninguém tem que lidar com os meus shortcomings, o que for. Era o rationale nessa altura, era esse. Felizmente, houve pessoas que interviram e perceberam, e depois comecei a ser acompanhado e, graças a Deus, estou muito, muito, muito melhor e a minha recuperação foi muito rápida. Mas lá está, a depressão em si foi embora, mas ainda tenho... Aí a depressão veio por causa da ansiedade. Epá, e tu podes imaginar, no último ano e meio nós não temos tido descanso. Aliás, no nosso disco sai, eu tinha sido diagnosticado há meses. Meio modo zombie, no início vem aquela medicação e é muito forte e eu não sei bem o que é que está a acontecer e depois não era a medicação certa, depois troca e depois são mais duas ou três semanas para um habituar e os sintomas são piores. Portanto, houve ali e depois vamos ao live. O que é que se passa? Estar numa live e estar meio tipo, o que é que está a acontecer? Mas ok, está-se bem. Sabes, tocar as notas todas sim, bem, sim, mas sim. Não está bem ali. Mas, e no final, eu lembro que foi em mês a primeira vez que eu senti uma emoção, porque obviamente que a medicação bloqueia isso. Depois foi estranho para mim todo este percurso e foi estranho para o Alex. O Alex esteve ao meu lado o tempo todo. E eu percebo hoje que quem está de fora é muito estranho porque não vê o que está a acontecer. Portanto, agora eu estou obviamente muito melhor, mas, por exemplo... Se eu tenho um concerto ao fim de semana, a segunda-feira é quase toda passar a dormir, eu preciso descansar imenso. Uhum. Portanto, eu estou lentamente ainda a aprender, mas como parece que eu fiz, engano muita gente. Então as pessoas acham, está a ser um asshole, está a ser... E às vezes não é, às vezes eu é que já não estou bem a perceber. Portanto, ainda agora é uma aprendizagem. Mas eu estou fixe. E o Alex foi uma pessoa muito fixe neste percurso. Quando não sabia o que havia de fazer ou dizer, estava só lá. E às vezes isso era o que era necessário. E não só eu, pá, felizmente a nossa equipa toda é muito fixe. A nossa manager, a nossa agência, tipo, quem vem connosco para a estrada, os músicos, o nosso road manager, tipo, todas as pessoas estavam de sobreaviso e me protegiam. E foi bom pela primeira vez não ser eu a tentar tomar conta de toda a gente e de repente as pessoas a tomarem conta de mim, foi muito fixe. Yeah. Mas era uma cena que tu fazias muito, tomar conta das pessoas? Sim, eu acho que sou esse tipo de... tenho esse tipo de personalidade de... Eu estou bem se nós três estivermos bem. Precisas de alguma coisa? O que é que eu posso fazer? Estás fixe? Então, já, agora eu... Sim, foste logo no início perguntar se precisas de alguma coisa, foste buscar. E não só, há muitas coisas que acontecem mesmo porque tu as fazes acontecer. Então, se não fizesses parte da equação, eu nem digo da Alva, mas até mesmo da Alex Alva Teixeira desde o início, não acontecia, nem o EP acontecia. Quanto mais este álbum e a tour que fizemos no ano passado e as coisas que vamos fazer no ano passado. Agora lembro-me de uma coisa. Eu penso que a primeira vez que eu te prestei mesmo bastante atenção foi um dia que tu chegaste no final do concerto meu e tu disseste: olha, eu queria tatuar a capa de disco da tua banda porque eu estive a pensar em suicidar-me e fui ouvir a vossa música. Agora nem percebi como é que isto tipo vai à volta. Mas é interessante, não é? Bora conversar. Como é que te chamas? E aí começou a nossa relação. Uau, nem me lembrava disso. Então tu passaste mais ou menos pelo que ele passou, mas antes? Não, eu vinha no pacote. Eu tinha as minhas cenas e tipo, tinha os meus stress. E quanto tipo é, tipo, quando, geralmente as pessoas quando pensam em suicídio pensam que estás a desligar um botão e não tens que lidar com problemas, nem com consequências, é, acabou. Basicamente é isso. Mas havia uma canção em particular no primeiro álbum do Streetless que dava-me uma esperança. Que era qual? Como é que era? Breaking Cars, Hearts and... Breaking... É mesmo o meu título. Breaking Cars, Hearts and Falls. And Falls, exato. Mas aí já estavas na banda? Sim. Eu estava, Foi eu que escrevi essa canção. Ah, ok. Pronto. Essa canção dava uma boa esperança. Fixe. E parecia que cada palavra que estava ali era sobre a cena que eu estava a passar. Estava a pensar. E depois nós fazemos este disco tão jovial e tão... festivo, e eu no início já estava a ficar mal, e no final, quando acabamos, estava mesmo já muito mal. E de repente foi duro no início as pessoas quererem esperarem de nós, e ainda agora esperam uma atitude: ah, estou sempre a sorrir, estou sempre fixe. E no início era difícil, mano. Havia alturas mesmo pelo meio, há alturas em que não é fácil. Sim. Houve uma altura em que eu estava mesmo cansado de tudo, desde. De fazer parte dos Dalva, desde estar na internet, tipo... tudo, que me vissem na rua, que me conhecessem. Porque é esperado de ti uma certa atitude, uma certa postura, e às vezes tu não estás bem. Então, aí foi bem grave. mas lá está, eu mesmo isso. Às vezes parece que as pessoas esquecem que somos humanos, como os outros, não sei. Então, se calhar é esta coisa, há pessoal que... Eu estou a pensar, por exemplo, os putos do Twitter, 13, 14, 15 anos, e se estás no Twitter percebes o que é que lá acontece. É pessoal que passa por cenas complicadas, mas ao mesmo tempo há este sentido de humor bastante negro. E sabes que esse pessoal se identifica com o que nós estamos a fazer. É tipo, quando os Alva estão a tocar, ou quando estou a ouvir o disco deles, tipo, estou fixe. Aliás, eu tenho feito um esforço. Uma das coisas fixe também aconteceu por eu partilhar o que estava a atravessar foi muitos destes momentos, tipo, olha, eu tenho este problema assim, tenho este problema assim. E pá, já aconteceu às vezes eu ter que ligar para alguém para antes que aconteça. E eu próprio digo: olha, ficas com o meu número, se acontecer alguma coisa, liga-me. Não interessa o que é, não interessa a hora, podes-me ligar. Há alturas eu tenho medo de fazer isso, porque eu fico, fogo, ainda estou a aprender a cuidar de mim outra vez. Mas, pá, essa tipo, mas se não for eu, tipo, se calhar não vai ser ninguém, portanto, é tough. Por exemplo, este verão nós tocamos bastante, e a meio eu tive uma recaída, tive um ataque de pânico, estávamos com muitos concertos muito seguidos, não estávamos a descansar bem, e eu preciso mesmo descansar bastante, e eu comecei a me sentir cada vez mais estranho, foi tipo assim um build-up de uma semana ou duas, pá, e de repente tenho um ataque de pânico, foi horrível. E voltou tudo, e eu voltei a ficar com muito medo. Epá, fogo, eu já estive aqui em baixo e já tinha esquecido. Nós esquecemos rápido. Isto é mesmo muito sério. E toda a gente ficou outra vez em alerta vermelho na nossa comitiva, e foi fixe. E eu percebi que, ok, os meus médicos também me dizem que a minha recuperação tinha sido brutal, mas vamos com cuidado para solidificar a coisa. Epá, mas ao mesmo tempo eu não tenho problemas em falar disto, porque eu não acho que seja uma coisa assim tão negra, no sentido em que, tipo, de facto era uma coisa que podia ter tido consequências mais graves, mas basta alguns químicos no meu corpo estarem equilibrados outra vez e as pessoas não esperarem certas coisas, porque eu também acho que eu sinto isso, eu acho que o Alex também sente, somos o tipo de pessoas que há sempre, as pessoas estão sempre à espera que tu faças. Por exemplo, se eu vou produzir uma próxima música, as pessoas estão à espera, não, isto vai ser ainda melhor, isto vai ser ainda melhor. E às vezes isso, qualquer música, qualquer artista te vai dizer que isso... Ou se alguém escreve um texto, o que for, tu sentes isso. Ou entras no... Não, estou-me a cagar e vai ser medíocre, como toda a gente. E nós estamos a tentar fazer o melhor mesmo que nós conseguimos. Mas foi... Por exemplo, nós já discutimos várias vezes esta questão. Nós facilmente faríamos um disco super dark, mas muito facilmente. Há amigos nossos que gostariam, tipo a Sara? Sim, Sara Feio. A Sara Feio, tipo, nós somos amigos, mas ela dizia, pá, o vosso disco é aquilo. Mas depois um dia fizemos uma versão de Ana Martini, mais, e ela, epá, era aquilo, vocês vieram fazer aquilo. Epá, nós faríamos até. E o que não falta é source material, mas por enquanto queremos estar na... Queremos nos divertir. Sim, por agora. É assim, também agora temos que... Temos que fazer músicas novas, nunca sabe como é que... Ah, na hora de cada, não sabemos. Não sei. Mas é. Espero que isto não tenha tido uma toada de repente assim. Não, muito... não, acho que posso fazer uma pergunta. E isto, claro. não é, não sei se a igreja e depressões é uma coisa que ajuda, não ajuda, existe, fala-se disso. Okay. Estou a perguntar, não, como pessoa que não está ligada a isso, e só estou curioso. É uma pergunta excelente, ainda não fazes. Não está muito aberto a isso. Óbvio que nós, pode parecer estranho para algumas pessoas, mas de facto nós acreditamos, e eu não consigo condensar isto agora numa resposta de 2 minutos, mas diz o que quiseres, mas nós queremos que de facto nós seguimos o que seguimos porque vemos também efeitos. Mas da mesma maneira que... Mas eu penso que a mente tem esta coisa. Como a mente é o que não se vê, existem muitos preconceitos dentro da igreja. Existem... E as pessoas são bem intencionadas, mas é a ignorância, pronto. E existe esta ideia de que se tu tens um problema mental, tu é que estás... estás em pecado, ou que tu é que estás mal, ou que tu... Como se a equação do cristianismo fosse causa-consequência, quando é o oposto, é graça, não é uma questão de merecer essas coisas. Mas o ser humano é muito guiado por isso. Causa-consequência, fizeste, veio o karma. Então é esta coisa, tu fizeste alguma coisa, portanto estás a passar isto, estás a merecer, ou o que for. E depois há algum receio, ou então mesmo há aquele pessoal mais extremo, porque mesmo dentro da igreja protestante ou evangélica existem várias... escolas, vá. Tendências. Existe o pessoal mais conservador, que é muito mais próximo de uma igreja católica, e depois existe o pessoal que são os brasileiros, que toda a gente conhece, que é tipo tu, mãos no ar, e vai-te embora diabo e não sei o quê. Esses, se fazes uma depressão, ou estás com possesso ou qualquer coisa. E os outros, nem falo. Portanto, eu vi-me aquela expressão em inglês, stuck between a rock and a hard place, e fiquei, e agora? Foi complicado por causa disso. E eu pensar que estava num sítio onde as pessoas iam perceber o que eu estava a passar. E, na verdade, houve o oposto. Houve incompreensão, houve alguma ignorância, houve... isto não está a acontecer. Tipo, e foi preciso... Pá, felizmente o meu psicólogo é uma pessoa muito fixe. E, felizmente, partilha da minha fé. Eu disse, ok... Vamos, isto está a solução para isto, mas se calhar é melhor então mudarmos de ambiente. O sítio que eu frequento agora é um sítio não só que está aberto a isso, por exemplo, a pessoa que está à frente da nossa igreja é um pastor que é o Nuno Ornelas, ele está a estudar psicologia neste momento, que é uma cena muito fixe. E é uma coisa que estás a ver cada vez mais pessoas na posição dele a fazerem e a olhar para Eu perguntei-lhe porque há bocado tu disseste que não sabias o que era na altura e tinhas... Sim. Pá, agora estou num sítio fixe, onde de facto a abertura já me colocaram algumas perguntas mesmo publicamente para de forma pedagógica para todas as pessoas que lá iam. E eu pensava que era uma coisa normal e percebi que era uma coisa bem groundbreaking e fiquei com pena. Mas de facto... eu penso que não é só na igreja que isso acontece. Sim, claro. A cena é essa. Mas eu esperava, de facto, que... E eu acredito que as coisas vão lá chegar. Sim, acho também uma questão geracional. O meu pai também teve uma doença de foro psicológico e na altura as coisas foram encaradas de uma maneira que se calhar outras pessoas passam pelo mesmo, não, já são vistas de outra maneira. Então, no caso do meu pai tem a ver com o esgotamento nervoso. E não, eu lembro-me quando depois, mais tarde, o pai de uma das minhas amigas da igreja teve um esgotamento nervoso, já nem sequer ligaram as coisas à espiritualidade, perceberam claramente que era alguém que estava a trabalhar demasiado. Ah, por exemplo, uma coisa, o meu psicólogo já acompanhou vários pastores, ou milhares de pastores, mas fica tudo em segredo. Eu temo que a igreja esteja a ficar cada vez mais politizada, quando o nosso paradigma não é de teres um track record perfeito. Não, mano, é mesmo que as pessoas, de facto, nós todos somos incoerentes e temos as nossas imperfeições e não há problema nenhum nisso. Mas uma das coisas que eu também quis foi contribuir para que isso mudasse. Portanto, não me de apontar dedos. Lá está, é ignorante. Ninguém tem culpa de ser ignorante, a não ser que seja por opção. E pronto, portanto... Estou aí pela positiva, mas eu sei que se... Mas sei que durante algum tempo, lá está, eu pensava, não, se eu estiver mesmo mal, as pessoas vão perceber que eu estou mal e... Depois percebi que não, as pessoas nem sabiam o que é que estavam a ver. Uhum. Eu próprio, já tinha estado com amigas minhas, ou pessoas que eu conhecia, que estava a passar pelo mesmo e eu não tinha qualquer tipo de empatia ou sensibilidade. Portanto, eu não julgo ninguém, porque eu próprio já fui assim. Mas quero tentar ser parte da solução. Claramente. E lá está, volto a dizer, a comunidade que eu e o Alex temos estado aí tem sido muito fixe, é super welcoming para todo o tipo de pessoas, e é um sítio como já não víamos há imenso tempo, onde tipo, preocupam-se contigo a todos os níveis. Yeah. Uma das coisas que aconteceu, por exemplo, nós na altura, quando eu estava muito mal, não podia trabalhar, e nós não tínhamos sequer dinheiro para fazer as compras da semana, meu. E um dia eles souberam e tipo, levantaram um valor, olha, está aqui para vocês, tipo, já é lá uma coisa, digam. É uma coisa muito comum. E a igreja em tempos foi conhecida por ser justamente o sítio onde isso acontece. Portanto, eu fico um bocado naquela, reconheço onde as coisas estão, mas também reconheço que há espaço para as coisas ficarem melhores. Mas lá está, não é só dentro da igreja. No início, para mim, isso foi tipo, uma coisa grande, mas entretanto, cá fora, já percebi que há muita gente. Muitas vezes aconteceu, sermos entrevistados por jornalistas e no final, em off, olha, já passei por isso, foi complicado, ainda agora, não sei o quê, e não sei como é que tu consegues falar disso abertamente. Porquê que tu também não falas? Uma das coisas que eu percebi é, muita gente à minha volta passava pelo mesmo, mas não sabia bem o que é que estava a acontecer. E foi preciso, se calhar, eu ter dito qualquer coisa. Ben, olha, quais são os sintomas? Ben, olha, eu acho que estou a ter isto. Olha, aliás, eu cada vez que recebo uma mensagem ao telefonema de alguém que eu não costumo estar, olha, podemos estar juntos. Eu já sei realmente o que é. Pá, mas eu também encaro a cena com boa naturalidade. As pernas partem-se, as mãos partem-se, a mente também se quebra de vez em quando. E não tem problema nenhum. De facto, nós vivemos de uma forma que, pá, foi. Há muitas expectativas sobre nós e toda a gente está sempre a ver o que nós estamos a fazer e nós também colocamos uma série de expectativas. Mas, curiosamente, tenho o melhor sucesso profissional quando estou tipo no zero, que é uma cena brutal. O lowest low e o highest heights de sempre coincidem, meu. Portanto, há qualquer lição para aprender aí. Portanto, e isso também informou muito a maneira como nós temos feito as coisas, sem grandes pressões, sem nos preocuparmos muito com as coisas e fazer o que sentimos que temos que fazer na altura certa. E a cuidar muito mais um do outro, cada vez mais. Porque, pá, tu sabes, tipo. Normalmente o pessoal que faz o que nós fazemos são pessoas já ansiosas por natureza, lidam mal com as expectativas dos outros, e tu estás sempre com essa pressão sobre ti mesma, tipo, e é complicado. Portanto, tentamos aliviar a carga um do outro. Aliás, já foste acompanhado algum tempo, durante um tempo por um psicólogo também. Foi fixe? Sim, eu ainda sou acompanhado por um psicólogo. Mesmo a questão de repente haver muita notoriedade muito rápido, mais o Alex do que eu, sim. E isso mexeu connosco também. Uhum. É muito rápido assim, de onde podia. E por isso é que há pessoal que fica conhecido e fica monstrinhos, porque não consegues lidar com aquilo. O Bill Murray tem uma situação, isto para aliviar a coisa, que as pessoas quando ficam famosas têm 2 anos de serem cretinos, pá, e se não saírem desses dois ficam anos, ficam sempre. Para sempre, yeah. Curtidos. Yeah. Isto mesmo, Bill Murray, que supostamente uma vez deu um soco ao Chevy Chase. Porque, yeah, porque ele estava a ser um curtinho para toda a gente, yeah. E ele deu-lhe um soco e gritou medium talent. Ixi, brutal. A chamar-lhe um talento médio não era uma coisa. Yeah, mas faz todo sentido. Estava a tentar aliviar um bocadinho. Não, na boa, mas estamos na boa. Estamos na boa. Espera aí, deixa-me fazer uma cena. Ah, luz, fez luz. Ótimo. Não, mas na boa, pá, é uma coisa que faz parte e eu não olho como a cena. Sim. É uma coisa dos dois, o que aconteceu quando estávamos os dois juntos a partilhar casa, a fazer isto que era dava e a coisa que aconteceu e explodiu. Mas, pá, já, mas para nós é mais uma coisa. Não... Mas eu ainda tenho essa coisa, tipo, estás a ver, estou a tentar cuidar de outras pessoas. Sim, tipo, yeah. Sim. Quando às vezes, já, nem consigo cuidar, dá de ser gente. Acho que é a minha grande batalha, que é, eu sei que, aliás, há uma passagem que diz, desculpa estar a, se está a ter uma toada muito, muito religiosa, não, mas não. Há uma altura que há um, na Bíblia há uns tipos que são os fariseus, que eram pessoas muito, seguiam as leis muito à risca, uhum. Como se isso fosse o que os distinguisse, como se isso fosse, tanto que existe esta expressão em inglês, holier than thou, tipo, tinham esta coisa, tipo, que era muito à base das obras. E um dia um deles tenta apanhar Cristo em falso e diz: qual é o mandamento mais importante? A pensar na lei mosaica, aqueles 10 mandamentos, diz: pá, o mandamento mais importante é amar o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. E nós sempre ouvimos isso. Um dia eu percebi: espera, amar o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, eu tenho que me amar a mim. E na medida que eu me amo, é que eu vou amar o próximo. Portanto, é esta coisa. Eu quero cuidar de toda a gente, mas eu não cuido de mim também. Não é uma coisa narcisista. Sim, e, sim, sim. Mas é, eu tenho... É na medida que eu sou bom para mim que eu vou conseguir ser fixe para outras pessoas. E essa é a batalha bada lixada que eu não consigo. É a tensão contínua de... E às vezes não estou fixe e... Mas eu aprendi a dizer que não, muita gente. Às vezes eu preciso mesmo, tipo, olha, pessoal, não vai dar. Não. Pá, obrigado por teres dito sim hoje. Ah, não, na boa, na boa. O gravador está a ficar sem bateria, portanto eu não tenho outra opção, senão vai ficar a meio, pá. Obrigado, malta. Ah, na boa. Não queres que uma pergunta mais light, bada rápida, só para... Mais light, bada rápida... não sei, tu disseste há bocado que não vi, houve uma altura em que não vias televisão, vias YouTube. Yeah, e ainda não descolaste os olhos do... Agora voltei ao YouTube. Voltei ao YouTube. O que é que vocês veem? Pronto, uma coisa rápida. Eu vejo para o YouTube, os documentários da Vice, vemos os dois boas. Sim. Eu vejo muito MMA. Sim. Pá, eu tenho um problema com o MMA porque há um gajo brasileiro que é o Minotauro, que se chama, sim, António Rodrigo Nogueira. Ah, ok. Que ele impossibilita eu voar no meu próprio. Ok, pronto. E portanto eu não gosto do MMA por causa disso. Isso é uma coisa boa, não te consegues mudar, isso é uma coisa boa. É um blessing in disguise. Mas, olha, terminamos-te assim. Obrigado mais pelo convite. Obrigado.